Estamos de volta com o Rádio Fisca Convida, hoje recebendo o professor e empreendedor Jarbas Caiado de Castro Neto. Professor, na sua fala, nos dois blocos anteriores, já esteve presente a Opto, né, Eletrônica, que é a empresa da qual o senhor é sócio-proprietário, e recentemente eu entrevistei o professor Milton Ferreira de Souza, e nós falamos sobre a criação do Parque de Alta Tecnologia de São Carlos e das empresas que derivaram dele, que é o caso da Opto Eletrônica, né? Como é que o senhor se envolveu nesse projeto? Como que foi a sua participação no início do negócio? Olhando assim de trás para frente, é mais fácil analisar, né? Mas a ideia foi o seguinte, quando eu voltei do meu doutorado, o Brasil ele passava por uma fase extremamente fechada, certo? A economia extremamente fechada, era absurdamente difícil você importar qualquer coisa, certo? Então eu fiz um trabalho, certo, em ótica lá no MIT, e eu queria continuar esse trabalho no mesmo nível, né? Quando a gente conseguia recursos, quer dizer, os recursos para pesquisa, eles nunca foram, eu não diria que foram limitados, certo? Dependia muito mais da sua capacidade de solicitar o recurso, justificar o recurso. Então, a gente tinha o recurso, mas não conseguia importar as coisas, certo? Pra você ter uma ideia, você pegar uma lente que precisava para um experimento, demorava 6 meses para importar, certo? Todo o processo, licença de importação, ia para Brasília, voltava, fazia... E 6 meses para você conseguir importar uma lente. O experimento que eu estava acostumado a montar tinha, sei lá, 1000 lentes em cima de uma mesa ótica. Então, era uma coisa impossível, certo? Você fazer um experimento competitivo com aquele sistema, certo? Então, eu olhava assim para o experimento e falava, como é que eu vou fazer isso? Então, o que a gente viu na época... Certo? O professor Milton foi meu orientador de mestrado, certo? E sempre foi uma pessoa que tive um relacionamento fantástico, certo? Então a gente viu naquela época que importar uma lente ou importar as máquinas para fazer a lente era o mesmo trabalho, tinha um custo diferente, quer dizer, as máquinas eram muito mais caras, certo? Mas o trabalho era o mesmo, porque o recurso existia, certo? O recurso, tanto para comprar a lente quanto para comprar as máquinas, ela dava praticamente o mesmo trabalho conseguir. Então, nós fomos atrás dos recursos para comprar as máquinas de fazer lente. Aí, a gente montou a chamada oficina de ótica, certo? A oficina de ótica do Instituto de Física daqui da USP de São Carlos. Eu montei ela com esse objetivo, de fazer, ser possível de fazer experimentos de ótica no Brasil, ótica competitivos, certo? Então, eu não tinha essa formação de técnica de ótica, então eu mandei dois técnicos que eu contratei, eu mandei para a França, do Instituto Optique, né? Na França é um dos melhores centros do mundo de fabricação ótica, e mandei um terceiro técnico para a Suíça, que era o melhor centro para filmes finos, que é uma parte que precisa na ótica. Então, esse pessoal, e mais as máquinas que eu comprei, a gente montou uma oficina de ótica que foi, na época, foi espetacular, quer dizer, mudou eu acho que mudou a história da ótica no Brasil, certo? Então, a gente fazia não só para o Instituto de Física aqui em São Carlos, como para todo o Brasil, certo? A gente acabava fazendo para todo o Brasil e realmente ficou muito mais fácil fazer experimentos de ótica no Brasil. E a gente viu que existia do lado das empresas o mesmo tipo de necessidade, necessidade de componente exótico para fazer seus produtos, e que tinha um processo de importação extremamente burocrático, caro, certo? Então, aí foi uma fase intermediária, que a gente fazia os componentes para os centros de pesquisa, e a gente interagia um pouco com as empresas que tinham essa necessidade. E algum momento a gente nessa história a gente achou o seguinte, pô, existe uma oportunidade de negócio aí, quer dizer, existe uma demanda muito grande no Brasil, certo, para esses componentes, e não tem nenhuma empresa fabricando no Brasil. As empresas que fabricavam faziam mais os componentes assim mais simples, né, mais tipo para binóculos, certo, e mais nenhuma fazia coisas mais sofisticadas que a gente precisava, né, nos produtos de mais tecnologia, certo? Então foi aí que a gente decidiu montar a Opto. O professor Milton foi sócio nosso no começo, certo? Foi um dos empreendedores do negócio, certo? E a gente montou a empresa, mas daquele jeito, né, que com uma inexperiência que hoje seria mais complicado fazer do jeito que a gente fez, certo? Foi bem inexperiente, certo? A gente considerava muito como se fosse uma extensão de um laboratório da USP, tá, certo? E, então, eu acho que a Opto passou a dar certo quando a gente quebrou esse vínculo, né? Não o vínculo com a universidade, que se permite, mas esse vínculo, quer dizer, lá nós não podíamos ser cientistas, lá nós tínhamos que ser empresários, nós tínhamos que visar um retorno da empresa, certo? E essa hora aí é que a gente começou a olhar muito mais nos produtos, não pela beleza do produto, mas pelo retorno que ele pode trazer. E qual que é o patamar que a Opto se encontra hoje, professor? E, inclusive em relação ao seu modelo de gestão. Qual que é o modelo de gestão aplicado na empresa hoje? Olha, a Opto hoje, você tem uma ideia, ela faturou no ano passado e no ano anterior em torno de 100 milhões de reais. Nós tivemos um crescimento muito grande de 2008 para 2009. 2009 para 2010 não cresceu muito porque precisava tomar um pouco de fôlego, né? Certo? Então a gente faturou em torno de 100 milhões, nós temos em torno de 400 funcionários. Temos um centro de pesquisa e desenvolvimento que tem 70 pessoas. Nós temos, você tem uma ideia, 15 doutores trabalhando na empresa, tem 20 e poucos mestres e uma montoeira de engenheiros físicos. Então, isso só para dar uma ideia da capacidade que a gente tem de inovar, de criar novos produtos. Tá? A empresa, ela, em termos de gestão, ela não é uma empresa familiar, porque são 5 sócios hoje, que são os 5 sócios que começaram a empresa. Tinha 2, nós tínhamos 7 sócios no começo da empresa, 2 saíram e ficaram 5. São os mesmos 5 desde o começo. Então, ela, apesar de não ser uma empresa familiar, ela tem um pouco de familiar, porque a gente é quase uma família. A gente está mais de 25 anos, porque antes essas pessoas todas eram da universidade, certo? Então, a gente tem uma atitude um pouco familiar. Isso é a mudança que a gente está fazendo em termos de gestão hoje. Tentando, existe um termo, profissionalizar a empresa, que a gente não gosta muito, porque a gente acha que a gente é profissional, só que a gente quer mudar para uma gestão que não tenha muito a ver com o sócio, né? Quer dizer, seja uma gestão mais relacionada a resultados, certo? A meritocracia, no fundo, certo? Então, você entende? Porque hoje os gestores são sócios, eles estão lá porque são sócios. É lógico que eles são sócios, tem um mérito, mas o certo era olhar só o mérito, certo? Então, essa é a gestão que a gente está querendo fazer. Nós estamos num processo de internacionalização da empresa, nós estamos fazendo uma aquisição internacional e a gente pretende, em 2 ou 3 anos, fazer uma abertura de capital da empresa. Certo? Tá. Aí você começa a olhar uma empresa já bem global e grande, muito maior do que é hoje, 10 vezes maior do que é hoje. E a ideia, se eu entendi direito, é que não necessariamente os sócios estejam gerindo a empresa ali no dia a dia. Com certeza. Isso, né? Aí já é uma decisão. A gente fez uma decisão importante na nossa vida, que foi não envolver a família, que nós somos 5 sócios, cada sócio tem 2 ou 3 filhos, então ficaria complicado escolher qual deles dele seria o gestor. Então a gente decidiu não envolver a família na perpetuação da empresa, certo? Então a perpetuação da empresa vai passar por profissionais não, que não seriam os empreendedores. Uhum. E os empreendedores vão para um conselho de administração, certo? Quer dizer, a gente já tem o conselho, certo? E a gente vai estar mais trabalhando nas estratégias da empresa, certo? E no procurando maneiras de buscar retornos, melhores negócios. Um nível mais estratégico, menos administrativo. Exatamente, menos, né? Dia a dia. Professor, e que tipo de empresa é cliente da Opto hoje em dia? Olha, nós temos três áreas de negócio. Certo? Tem uma área de negócio que a gente foi das três a que a gente começou antes, que é a área de antirreflexo em lente de óculos, mas que é uma área que tem um crescimento orgânico. A gente é líder no mercado no Brasil de antirreflexo em lente de óculos. Os concorrentes nossos são multinacionais, como a Zeiss, a Essilor, e a gente se dá muito bem. Nós estamos na posição de liderança ou em segundo lugar, mas com concorrentes desse nível aí, estar em segundo lugar na realidade é complicado, certo? Então, essa área aí, ela tem um crescimento orgânico, então ela acabou ficando para trás, mas é uma área lucrativa, que a gente tem uma posição de liderança e tudo. A área tem uma área que é de defesa e espaço, que é extremamente geradora de tecnologia. É uma área estratégica para a gente, para a Opto, e estratégica para o país. Nós somos a empresa que fazemos toda a parte de imageamento dos satélites do Brasil e dos satélites do programa Brasil-China, certo? E agora vai evoluir para outros países, Brasil-Argentina, Brasil-África do Sul. Então, essa área é uma área que você trabalha em tecnologia de fronteira. É onde a gente mais explora o nosso potencial tecnológico. Uhum. Certo? E nessa área aí, tanto espaço e defesa também. A gente trabalha nos programas de defesa nacional que hoje, no passado, ficou muito abandonado e hoje o Brasil está investindo muito, né, em defesa. Certo? Então, essa área aí é uma área que o cliente são órgãos governamentais. Então, no programa espacial é o INPE, é o programa de defesa é a aeronáutica, certo? Ministério da Aeronáutica. Aí tem o CETEX, Centro de Tecnologia do Exército, que é outro cliente nosso, certo? Então, são grandes projetos, grandes recursos, certo? Mas eles são, de certa forma, um crescimento limitado. Por quê? Por que é limitado? Porque tanto espaço quanto defesa, ele não dá para internacionalizar muito, certo? Quer dizer, cada país desenvolvido ou que está em desenvolvimento, ele quer ter seu próprio programa espacial, o programa de defesa. Então, é um programa estratégico para o Brasil, mas é um programa limitado, de alguma forma, para dentro do Brasil. Uhum. A terceira área é a área médica, a área que a gente focou em oftalmologia. Tá. Aí nós fazemos produtos para diagnosticar e tratar doenças no olho. Uhum. E os produtos que nós trabalhamos são todos produtos de altíssima tecnologia e essa área é muito beneficiada pelo desenvolvimento tecnológico da área de espaço e defesa. Uhum. Certo? Então, o espaço e defesa, além do retorno financeiro que ele traz para a empresa, ele traz tecnologias novas para os nossos produtos de oftalmologia. Então, o nosso produto de oftalmologia, nós participamos muito de feiras internacionais, eles são considerados um dos melhores produtos do mundo. Certo? O Brasil... o Brasil sempre olhou muito para o mercado interno, com certa razão, porque é um mercado muito inexplorado, mas olhou pouco para o mercado externo. Então a gente sofre um pouco disso, a gente sofre não ter explorado muito o mercado internacional. Então nessa área médica, oftalmológica, a gente vai crescer muito no mercado externo. É essa que a gente está investindo, a aquisição internacional, fazer joint ventures, e essa, quer dizer, a gente é líder num mercado que é 2% do mercado mundial. O mercado brasileiro é 2% do mercado mundial. Uhum. E a gente tem quase zero de 98% do mercado mundial. Tá. Então a gente quer explorar esses 98%, a gente tem tecnologia para isso, tem produto para isso, e a gente tem que explorar mais comercial, mais assistência técnica, mais soluções para o resto do mundo. Perfeito. A gente faz mais uma rápida parada e daqui a pouco a gente volta com o Rádio Fiscar Convida.